Atlântida, Atlântida, Atlântida. De Rede Atlântida do Sul do Brasil. 1 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico e com a gente vem a Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Sorte é presentear o seu amor com celular com TV grátis por apenas R$499 só na Colombo. Olha clássico, é outra Maurício Amaral, tava muito bem, Amaral. Não, é outra coisa. Tava bem. O Maurício até que tava direitinho. O Maurício é tipo Rospid, assim, aquele técnico interino que dá resultado. O direitinho é bonitinho, arrumadinho, né? Não, o direitinho é o irmão do meio. Tava muito bem, Maurício Amaral. Eu não ouvi o programa na semana passada. Tua filha número 2 ouviu. Mas não, ninguém ouviu, na verdade. Proibi de ouvir. Mas me disseram que tu tava muito bem, Maurício. Muito bem. Não tem grife, mas tem pedigree. É equipe por trás, entendeu? Tem pedigree. Dificilmente o irmão do meio vai dar problema. É verdade. É o cabeludinho do meio. E aí, Maurício Amaral, tudo certinho? Bem-vindo de volta. Ah, e aí, Porazinho? Eu tô aí, né, mano? Que saudade que eu tava do abraço do Porazinho. É nóis que cara. Tá, Moreno. Ah, recebi um abraço do Porazinho hoje que cheguei a ficar com torcicolo. Cheguei a ficar com gripe. Impressionante, cara. É um abraço, tá passando dele, gripe esse abraço. Aliás, desde aquela vacininha, vez. Né? Vacininha da gripe, desde né? Desde aquela vez que eu fiquei nu no centro, eu nunca mais me curei da gripe. Puta, é verdade. A culpa é de Marcos Piano. Se você não viu, tá no blog. Mostrei pra minha mãe o vídeo do Porã de cueca no centro. Minha mãe falou, mas tá ganhando pra isso? Não. Falei, não tá, mãe. Quem assistiu o programa de Piangers na íntegra, logo no final do programa, né? Sim. Aparecia uma conversa minha com o rapaz, o Ednei, da loja lá do LED, onde eu me despi. Que vem de vinil, né? E eu ainda falava assim, pior de tudo que isso é por amor, Ednei. É por amor. É por amor. Ednei. Por amor de Deus, né, cara? E aí, Marcos Piangers, tudo bem, beleza, cara? Beleza, chefe, tamo tudo aí. Tudo, querido. É nóis, obrigado, aí. Mano. Tá com saudade dessa loucura aqui. Aqui da história. E Everton Cunha, Mr. P. Tudo bem, tudo tranquilo. Assim, Everton Luiz. Luiz. Everton Luiz Lima. Lima Cunha. Porque o Everton Luiz Lima Cunha, ele pede, vai depositar um dinheiro no banco pra mim, isso. Eu vou depositar um dinheiro pra ele. Aí eu digo... É boy. É, não, que eu sou um boy aqui do PB, fora outras coisas. Mas isso é irmandade, fora mano. Outras o coisas. Dudu é um boy. Não, e aí eu digo pro Everton, mas me dá conta, Xê. Não, mas é só tu chegar lá que a mulher é minha amiga, tu diz o meu nome, ela resolve tudo. Aí eu cheguei lá, não era a mulher, era um outro cara. E agora o que eu faço, rapaz? É Lima, é Cunha, é Everton Luiz. Aí muito bom. E a estrela móvel desse Pretinho Básico é o homem Galpão Crioulo. Neto Pago de Tu tá pegando a minha no teu ouvido, hein? Ontem eu vi como? Tá pegando a minha no teu ouvido, a hein? Tua voz? É. Sim, bem claro. Bem ia pegar alguma outra coisa minha no teu ouvido. Nada. Tá mais no ouvido, né? Das boas-vindas, cara. O Maurício foi bem, mas realmente... Pô, obrigado, cara. Time titular rende mais. Outra coisa. E o Neto Fagundes, é neto de quê? Eu sou Euclides Fagundes Neto. Euclides. Eu tenho o nome mais famoso da família. Sim, esse que é o nego velho, né? Euclides. É o nome que eu sonhava ter, né, cara? Minha mãe botou o nome de Glenn. Mas lá no Alegrete é Euclide, né? Euclide. Não tem plural, lá é Euclide. Sim, mas os titãs já homenagearam, né? Euclides, é verdade. Euclide. Na verdade, não é do Ronald Golias. Euclide! Não. É da música do Titãs. Euclides. É um nome bem famoso na família. Porque eu tenho um primo que também é Euclides. Mas nome famoso na família é bom, né? É um nome famoso. Internamente é um nome famoso. Não, é porque. Não, eu digo pelo número de pessoas que tem esse nome na família. Ah, por isso que ele é famoso. Tem quatro, né? Sim. Sim, o patriarcão. É que tem um tio meu, tio Aldo, que também colocou Euclides no nome do filho dele. Mas só Euclides. É que o vô, Euclides Fagundes, o pai, Euclides Fagundes Filho, e eu, Euclides Fagundes Neto. E o bagre é o quê? Euclides Fagundes Filho. Ah, tá. Vou dizer tudo, tá questionando tá a paternidade. Não, porque tem um outro irmão do Bado. Ah, tá. Não, tem um sobrinho. Sim. Ah, queridos, deixa eu falar pra vocês. Neste exato momento, Potter está embarcando para a África do Sul. Saindo de São Paulo pra África, pra fazer lá pra gente a cobertura da Copa do Mundo, aqui pro Pretinho Básico. E o Davi também. Exatamente, Davi Coimbra e também no mesmo avião. O Cacau também. Cacau Menezes também está no mesmo avião e também vai fazer reportes diários pra gente aqui na Atlântida. E hoje nós teremos já a primeira participação ao vivo da África com ninguém mais, ninguém menos que Pedro Ernesto Denardin. Sol aqui. Narrador futebolístico número um do sul do país. Estará conosco aqui hoje a partir da 1:30 no Bola nas Costas. Ele já tá na África. Já tá na África. Esse é um momento lindo pra todos nós, o Pretinho, mais ainda pro Potter que tá indo pra África, verdade. Obviamente. E hoje pela manhã eu estive na casa, na mansão dos Potter, certo. Pra me despedir do querido. No palácio. Nosso guri, né? Nosso gurizinho, nosso guri, né, cara? Nosso guri. Vou lá dar um beijo no guri, tomara né, tomara que volte. Chego lá, tá com umas cuecas todas. Depois tu dá um beijo no meu guri. Uma camisa do Inter, ele dorme de camisa do Inter, cara. Ah, e aí não. Eu tive, mais ou menos, eu acordei ele, né? Eu acordei com ele. E aí eu tive a honra de conhecer o seu Luiz Ney, o pai do Potter, cara. Seu Luiz Ney lá tomando um chimarrãozinho. Às 6 da manhã. Coitado do seu Luiz Ney, cara. Tem um filho daqueles, rapaz. Beijo, Potter. Bom, cara, vamos então aos destaques comentados do Clique RBS para esta segunda-feira, 7 de junho de 2010, o dia da liberdade de imprensa. Hoje a gente vai falar tudo o que quiser aqui pode, no programa. Pode mesmo? Não. Primeiro destaque é ruim. Morte em Jiruá eleva para 36 o número de mortes no trânsito no feriadão de Corpus Christi. No feriadão de Corpus Christi do ano passado, 22 pessoas morreram em acidentes no Rio Grande do Sul. Foi o pior feriadão da década, né, de Corpus Christi em acidentes de trânsito. É verdade, um bem ruim também foi em 2005 ou 2006. Que bárbaro. Teve 27 ou 28 pessoas mortas, mas é impressionante. 36 em 4 dias, cara. Tem que avisar que o feriadão de Corpus Christi não é pra se encontrar com Cristo, né, cara? Pode ficar aqui na Terra, não precisa se matar e ir pro céu. E nem de corpos tristes, né? Cada vez que a gente fala aqui, que a gente leu uma notícia como essa de fim de semana trágico nas estradas e tal, eu fico pensando, cara, mas será que adianta falar? Porque cada vez tem mais campanha, cada vez a gente fala mais, cara. Não, mas há punição. Há pouca punição, cara. Porque tu pega qualquer cara nos Estados Unidos com a mesma cultura, com a mesma escolaridade do brasileiro. Eu tô falando do brasileiro que fez o segundo grau. Brasileiro primeiro mundo. Universidade e tal, o cara que ganha o dinheiro e tal. Porque tem o brasileiro primeiro mundo e o brasileiro terceiro mundo, né? Tem o brasileiro primeiro mundo, né? Tá, e esse cara, esse brasileiro que tu tá chamando de primeiro mundo, é um cara que faz contravenção, cara, no trânsito. É um cara que tá sempre correndo acima da que bebe duas latinhas de cerveja, entendeu? E não, ou seja, não é educação, não é só campanha na televisão, é punição, cara. Claro, porque o americano que é pego lá, ele sai de circulação 2 anos, ele não dirige. Ele se dá muito mal, cara. Cara, é que na verdade o Brasil é o país da contravenção. Essa terra foi... A começar por quem nos manda. Essa terra foi colonizada por ladrões, cara. É verdade, entendeu? Porazinho. Então, muito é o seguinte, bem lembrado. E aí é uma coisa que tá na cultura, meu. Tá no sangue. Eu levar vantagem em tudo. É isso aí. Lembrei do Gerson, daquela propaganda dos cigarrinhos de La Rica nos anos 80. Exatamente. Trouxeram pra cá os portugueses que não davam certo lá. E um monte de pirata, de corsário, que vamos jogar lá no Brasil, lá nessa terra recente coberta. Esses dias vocês foram longe, hein, cara? Esses dias Mas é verdade, cara. Um cara que foi instalar o equipamento HD da NET lá em casa. Hein? Esse é o brasileiro primeiro mundo. A gente a gente entra na casa de jogador de futebol, de gente que tem dinheiro, de milionário, o cara tem 3 pontos fixos, meu, e 10 piratas espalhados pela casa. É isso, ou mano. Seja, o cara não precisa ter aquilo, mas igual o cara faz. Mas voltando pro trânsito, que o trânsito mata. Né? A NET pirata não mata. Não mata, o trânsito mas mata. Mas o trânsito mata e tem que ter punição. Todo mundo que fala assim, reclama da indústria da multa. Vou dar uma dica pra quem reclama da indústria da multa. Para de fazer contravenção, cara. Aí acaba a indústria da multa. Para de furar falou o sinal. Tudo, para Marcos. De parar na faixa. Fez uso da liberdade de imprensa e falou tudo. É um novo Marquinhos. E quando a gente fala do cara que estudou, do cara que vai à faculdade, do cara que tem um nível social bacana, não impede ele de ser um baita de um salário. Engraçado, né? Porque, na verdade, a gente vê aí cenas horríveis de gente que tem seu bom carro, bom veículo, é bem informado, tem família, tem a base. Mas o cara sai no sábado de noite feito um animal, né, velho? É, isso aí. Ele se transforma num animal. No sábado ele é um animal. Aí segunda-feira o cara tá lá com sua roupa bonitinha. Passa por um cara muitas maravilhoso. Muitas vezes o teu vizinho de prédio passa por ti, te cumprimenta, e aí tudo bem, vizinho. Não, mas daqui a meia hora tu encontra com esse mesmo vizinho no trânsito, ele é uma outra pessoa. Mas tu sabe que outra coisa que eu acho que é verdade. Que, é verdade, assim, os números do trânsito são tão alarmantes também por falta de preparo dos motoristas, também, cara. Não porra, é só também, porra, por, pela não é só pela quebra das regras de trânsito, é pela falta de preparo. Tem muita gente que não sabe dirigir e pega um carro, e um carro é uma arma em potencial, né, cara? Pô. Geralmente os outros é que não sabem dirigir, né, cara? Não, e tu discute coisas, por exemplo, assim, ó, como os exames, né? Tu faz o exame de dia, o cara precisa do carro na noite. É, não, eu vi outro dia a mulher falando, olha, eu tô dirigindo na noite porque eu tenho mais dificuldade com a noite. Ah, e nenhuma escola, nenhuma autoescola, nenhum centro de formação de condutores leva o cara pra BR-116 às 6 da tarde. Exatamente. Né? Ninguém leva, né? Aí o cara treina aqui nas ruazinhas. Na ruazinha de paralelepípedo, que tem menos movimento na cidade, aí tem que daqui a pouco se ver na situação de ter que pegar o carro e ir pra BR-290, pra BR-101, pra BR-116. E aquele momento que tu tem que ter a qualidade como motorista, né? De cuidar o trânsito. De ser atento com o trânsito. Essa pessoa tá em pânico às vezes. Cara, antes, vai pra faculdade, aí volta apavorada. Isso aí. Antes de tudo, no trânsito, como em qualquer lugar, tem que ter educação, cara. Educação, tem que ter educação, tem que dirigir pela vida, cara. Tem que dirigir dando passagem, não é? O trânsito é uma competição, cara. É uma competição, os negros ficam vendo o Campeonato Mundial de Seres Humanos, como fala o Marcos Pianges, no trânsito. Continuando aqui com os destaques, queridos destaques, doutor Meira. Querido Fetter, do Clique RBS. Retorno, né? Obrigado, doutor Meira. Custo com vazamento no Golfo do México já soma US$1.250.000. Caramba. É o maior desperdício de combustível desde o Rubinho Barrichello na Fórmula 1. E estima-se que o poço esteja despejando em torno de 12 mil a 19 mil barris de petróleo por dia no Golfo do México. Cara, eu acho que não tem saída, né? Não tem. E é uma pena já terem pego o nome Mar Morto, né, cara? É, ou Mar Negro também já pegaram, senão ia ser perfeito. Cara, isso. Cara, isso aqui é apavorante. É apavorante. É apavorante. É apavorante porque existem milhares de plataformas de petróleo no mundo e em todas pode acontecer isso. E vem aí o pré-sal, né? E outra, cara, eu não consigo entender como que ainda não conseguiram estancar esse vazamento lá, né? Porque já tiveram ideias mirabolantes. Os americanos, eu já falei isso aqui no programa, né? Os caras chegaram na lua, meu. É. Né? O Maurício disse, mas não chegaram na lua. E não conseguem chegar lá no fundo do mar e estancar um vazamento desse, cara. Um absurdo. Eles estão agora com um funil lá que tá tirando desses 19 mil, 10 mil, eles já estão conseguindo, conseguindo desviar com um funil, mas fica lá 9 mil, 5 mil por tranquilo. Dia. No tem que botar um OP gigante ali, né? Não, eles na verdade estão pedindo pra botar cabelo, né, cara? Cabelo oleoso. Com chocolate, com sabonete. Com cara, um faz o seguinte: pega esses bichinhos bonitinhos que estão cheios de óleo, enfia eles lá dentro, cara. Que isso, cara? Soca um monte de pinguim lá dentro. Soca os pinguim daí. Não tem pinguim no Golfo do México. Não tem lá. Não. Tem tubarão. Pega os pinguim do outro lado lá então. Bota os pinguim com chapéu de mexicano que é largo, assim. Bora. Os mariachi. Toma os pinguim. Receita libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2010. Os valores poderão ser sacados pelos contribuintes a partir do dia 15 de junho. Feito. Uma boa notícia para você que já empenhou a restituição do seu imposto. Esse é o troço que eu acho mais barato. Já foi na máquina. Tu tem a previsão de ganhar uma grana e sai gastando. Nego velho já sai gastando. Eu tô pensando no final do ano ter conseguido 10 mil, cara. Beleza, querido. Tá lá e compra uma moto, já gasta 12, né? E aí que o nego se acaba na dívida, né? Brasil. É verdade, né, amigo? É verdade. É verdade, Marcelo. É verdade. Pesquisa Ibope aponta intenções de voto à presidência por beneficiados por programas sociais. Dilma Rousseff tem 10 pontos percentuais de vantagem sobre o Zé Serra no segmento do eleitorado beneficiado por programas sociais do governo federal. Entenderam o que é isso? Claro, né? Tá. Bolsa Família, né? Dilma tem 43% das intenções de voto entre os eleitores que recebem auxílio governamental, e Serra 33%. Já no segmento não beneficiado, José Serra tem curiosos 38 contra 34 da Dilma. Inverteu. No universo total de entrevistados, os dois aparecem empatados com 37. É isso aí, né? É o que é, né? Não sei por que dessa pesquisa, cara. Como não, cara? Eu não sei se é pra dizer... É um filtro que o Ibope fez. Mas que, sei lá, não fez anos anteriores, né? Tipo, talvez tenha, não sei. É um negócio meio assim, vamos fazer pra mostrar, não sei. Mas desde quando existe esse benefício? Bolsa Família agora, do Lula, então, né? Então, como é que vão ter feito na última eleição presidencial há 4 anos? Dá argumento pros dois lados, né? Na verdade. Dá argumento pros dois lados. Claro. Pescadores capturam cerca de 6 toneladas de tainha no litoral de Santa Catarina. Só na praia de cima, na Pinheira, os pescadores teriam capturado cerca de 3 toneladas do peixe. Apesar disso, os pescadores já estão conscientes de que a safra vai ser fraca no ano de 2010. É verdade, muito fraquinha. Tá fraquinha, Almir? Tá pouca tainha, né, querido? Pouca tainha. 6 toneladas tá ruim, tá pouco. Tá, alguma coisa tá acontecendo, acho que é o óleo lá do México. É, pode ser. Alguma coisa tem de vazamento também aqui pra baixo. Pode ser. Acho que estão fazendo muito xixi. Vocês já fizeram xixi, cocô no mar? Que isso? Só xixi. Xixizinho, no máximo xixizinho. Pegando uma ondinha, solta um cocôzinho, nunca? Não, cocôzinho não. Coisa mais nojenta. Cocôzinho. Dá uma empurradinha, tá sempre bem, depois destaques. Escorrega na prancha, né, Almir? Destaques comentados do Clique RBS. É atrações para este pretinho ainda no dia de hoje, Marcelo. Tcheco vai ser a nossa estrela dançando aqui. O Tcheco do Corinthians vai dançar aqui na dança dos famosos do cabelo no espaguete. Temos ainda Pedro Ernesto Denardin, sol aqui, ao vivo do país da Copa do Mundo, falando aqui no Bola na África. África do Sul é logo ali, né, menino? É verdade, brincadeira. Jovem cola olhos de amigo e vai preso. É verdade, ele colou os olhinhos, Marcelo. É verdade, Marcelino. A intenção era deixar o amigo com as mãos presas ao rosto. Ele queria prender as mãos no rosto. Com a cola Super Bonder, acabou colando o olho dele. É a cola que cola tudo, né, Marcelo? É o merchan, Marcelo. Domingo agora acabou rolando a parada gay em São Paulo. É verdade. Tem muito cara que precisa colar o olho lá, né, Marcelino? É verdade, Marcelo. Tu esteve lá, né, Marcelo? Eu não estive lá, não. Me disseram que tu estava lá, Marcelo. Eu faço jornalismo, não faço esse... Essa brincadeirinha que hoje em dia virou jornalismo. É verdade. Porque virou receita de bolo. Para com isso, Marcelo. Hoje em dia todo mundo é jornalista, rapaz. É verdade. Qualquer um pega na rua ali. Qualquer um tira uma foto e manda. Essa palhaçada do jornalismo cidadão. Qualquer um posta no Twitter, posta no site se relacionando. Hoje todo mundo tem a obrigação de ser jornalista. É verdade. Eu estudei 5 anos na faculdade. Só, Marcelo. O Amaral estudou 17 anos na faculdade. Aprendeu a contar na faculdade, Marcelo. É um crime com o Maurício isso aí. Serviu pra nada. Fala do programa novo, Marcelo. Fala do programa novo. Qual programa novo, Marcelo? Tribunal na TV. É verdade. News. É verdade. Jovem é condenado nos Estados Unidos por roubar fraldas usadas. É verdade, ele gostava de um cocôzinho, né, Marcelo? É mesmo, Marcelo? Cala a boca, Marcelino! Cala a boca, Marcelo. Fica se metendo, cara. Polícia encontrou 6 fraldas usadas nos bolsos do jovem Makuski. É verdade, sabe por quê, Marcelo? Sabe por quê? Porque tava cheirando mal as fraldas, Marcelo. Cala a boca, Marcelino! Segura o cabo ali e cala tua boca! Dylan Makuski terá que realizar 200 horas de serviço comunitário. Ele vai ter que limpar a fralda de neném na maternidade. É verdade. Cuidado pra não roubar, né? É verdade. Essas foram os destaques do clickbadnews.com.br, Marcelino. Muito obrigado, Marcelino. Cala a boca, Marcelino. Valeu, Marcelino. Obrigado. Vai daí, Mr. P. Hoje não é 20 anos de morte do Cazuza? Isso. É, né? É 20 anos, cara. Eu toquei o Cazuza no pretinho. Adoro. No discorama e esqueci de falar, é verdade. Coisa impressionante, 20 anos. É, o Leila que conheceu o Cazuza. Maravilhoso, jovem. Louco. Aquele jovem louco, maravilhoso, apaixonado. Ah, vocês namoraram, né? Vocês namoraram. Sede de viver, né? Cala a boca, Mr. P. Não tiveram sabe caso. De nada. É mesmo? É péssimo. Isso discutia nos anos 70. Tava discutindo artistas, drogas, sexo livre. Nada a ver uma coisa. Tava em 2010. Tu tava lá quando enterraram o Cazuza, Leila? Não tava, porra. Ah, foi o Ney Mato Grosso. É, tá certo. É Ney, mas é o Mato Grosso. É, tá certo. Fala, galera do PP, meu nome é Lennon, sou ouvinte diário de vocês nos dois horários. Pi, posso te interromper? Senão eu esqueço, cara, falar em Lennon. Quero mandar um grande abraço pro nosso querido amigo Branco, da Branco Produções, o pessoal da Ponto Uno, que trouxe a Porto Alegre mais uma vez a melhor banda Beatle de todos os tempos. Melhor que os Beatles. É, olha, cara, eu tô pra te dizer que são tão bons quanto os Beatles, os The Beats. Cara, não dá pra perder esse show. Parabéns, Branco, por mais uma vez trazer esses caras. Boa. Eles são argentinos. Esse é o problema. Circulam o mundo inteiro tocando Beatles com perfeição. Cara, começaram comigo. Começaram contigo? Cara, primeiro a tocar Imagine. Lá no General Badalhoco. Ah, eles começaram com a carreira solo. Cara, faziam um lance assim, som ao vivo pra gente ali. Na rádio. Aonde, Casano? Lá na General Madariaga, cara. Toda tarde. A galera ficava de tarde rolando som ali, né? Como é o nome da cidade lá? É. Parro do Libre. Parro Libre? Parro Libre. Passo de los Libres. Aí, toda tarde ali, eu disse, cara, vou botar o nome nessa banda, The Beats. Debit. Estourou. Deu, né? Debit. Tá bom. Sabe muito. Obrigado, Castelinho. Obrigado aí, Pi, pela vaguinha. Pois bem, pretinhos, dia dos namorados chegando. Eu gostaria que vocês me ajudassem a reconquistar a pessoa que eu amo, meu relacionamento. Ah, puxa, tá naquela fase de vamos dar um tempo. Eu e minha namorada estávamos nos desentendendo demais, brigávamos por coisas bobas. Confesso que em certos momentos fui meio incompreensivo com minha amada, mas o que importa é o que quero que falem pra ela. Eu amo ela demais. Ela é a mulher da minha vida. Eu nunca gostei nem nunca vou gostar de uma pessoa na vida como gosto dela. Amo ela mais que tudo nesse mais mundo. Um homem rastejante. Só de me imaginar sem ela já fico completamente desnorteado. Preciso dela pra minha vida ficar completa. Digam pra ela que eu posso fazê-la muito feliz e que prometo ser mais compreensivo com ela, atencioso, e vou entender quando ela estiver com algum problema e vou sempre ajudá-la. Eu quero saber se ele vai entender se ela já estiver com outro nesse momento. Aline Brito. Aline Brito. É o nome dela. Eu te amo. Quero te fazer muito, muito feliz. Valeu, galera, pela força. Vocês são demais. Dale Grêmio. Dale Grêmio. E dale Argentina na Copa. Mandem aí um fiada pra galera da Avenida do Parque dos Anjos e um dale Grêmio. Dale Grêmio! Pra galera da QI de Gravataí. Quem mandou, portanto, é o Lennon. Aline Brito. Lennon, vai arrumar o Maioco pra ti, Lennon. Queria dizer uma coisa, pô. Não, Maioco não. Queria dizer uma coisa pra essa menina, pra Aline, né? Aline, todos os homens são iguais, Aline. Todos eles são iguais. Alguns se revelam antes, outros mais tarde, mas todos eles um dia revelarão sua igualdade, sua parecência, sua semelhança. Aí vai da mulher escolher, dentre todos os homens iguais, o mais rico. É isso aí. O menos pior. Certo. É, o mais rico não significa que ele não seja ruim. Isso funciona. E tá bem certo. E na parte que diz, cabe às mulheres, abre parênteses, que também são todas iguais. Todas iguais. Boa, Pi. É isso aí. Vocês estão entendendo que a gente tá chegando lá, né? A gente tá entendendo o funcionamento e a gente tá tendo a chance de passar isto por este microfone aqui. Vamos se revelar. Para a nossa audiência. Vamos se revelar. O que eu gosto de ver com vagabundo ali tava... Não, calma. O cara vagabundo era o batera, rapaz. Vagabundo é mara. Tá falando de mim, tá falando de mim. Não, o Ringo é que era o vagabundo. O Ringo é que era o vagabundo. O Lennon, nosso querido amigo Lennon, ele tá dizendo que vai fazer a mulher mais feliz. Tu não fez ela mais feliz até agora, cara. Desiste, meu. Saca, velho? Deu, cara. Vai procurar outra. Aproveita a Semana dos Namorados, porque ela já deve estar pensando em ganhar presente do outro cara. Porra. Cuida do teu peito, cuida do teu peito esfolado. Parabéns, essa madrugada também chegou um e-mail de um menino, uma menina, não me lembro, pedindo pra ligar pra namorada ou pro namorado, seja como for. E falava ali, olha, liga, porque nós estamos há um ano juntos e a gente briga demais. Aí eu pensei, mas pra que eu vou ligar, né, cara? Não, não liga. Já brigam demais, é porque não vale a pena. Já tá um ano brigando aqui demais. Vão ficar até quanto tempo brigando mais e mais e mais? Aquilo que eu sempre digo, a relação, ela tem que ser uma pessoa mais a outra. Vezes a outra, às vezes. Ou vezes a outra, mas não menos, cara. Nem dividido. Isso. Não dá, cara, não dá. O mundo tá muito rápido, ficar perdendo tempo, bater boca com uma louca. Isso aí. Vai me amando, batendo vice-versa, né? Um louco também, né? O cara fica, às vezes ao contrário. Sabe que tem uma medida, de prazer e incomodação. Tem uma medida, e a gente sabe medir. Bom, mas aí o cara não reclama. Mais briga do que... Esse não reclama, ele vive isso, mas não reclama. Ele curte aquilo ali. Tudo bem. Olha, arranjei, depois da vesguinha, eu arranjei uma mudinha pra não ter que ficar batendo boca com a louca, né, Magnata? Sabe como é que é? E o início da relação é uma boa medida. O Paulo sempre abre a vaga pra deficientes, né? tô reserva a cota pra deficientes. Essa cota aí, né, cara? É isso aí, Magnata. completinha, né? E a gente vai crescendo e não consegue se desligar do não. Quando a gente é pequenininha, a criança, né, não mexe ali, aí a criança vai mexer. Aí quando é adolescente, olha, para, larga essa pessoa que não tá dando vocês brigam. Aí eu vou lá. E vai. Não e vai na Cidade Baixa. É. Várias músicas falam isso, mas eu ouvi uma música ontem à noite ainda, a música Agradeço, do novo CD do Klaus e Vanessa. O novo CD de Klaus e Vanessa, uma das maiores duplas do Brasil, apresentando seu novo sucesso, Agradeço. O nome do CD é Dois. O nome do CD é Dois. Tá, obrigado. A vida é tão rara pra desperdiçar. Né, cara? E é verdade, cara. O cara fica batendo boca, perdendo tempo na vida, velho. O que o Pi falou tem uma outra música do Marcelo Camelo que é Neguinho que confunde sofrer com amar. Quanto mais tu sofre, mais tu acha que tu ama aquela pessoa. É verdade. Eu tô sofrendo, achando puta. Isso acontece muito quando o cara é adolescente, né, cara? O cara vive sofrendo. Eu passei a minha adolescência inteira sofrendo. Tem muita que bom mulher. Que tu não sofre mais. Pensou hoje, pessoal, né? O Porã vai desabafar. Eu agora me intimidei com essa vinheta. Eu não vou mais desabafar. Um grande abraço àquelas que fizeram sofrer o pobrezinho, coraçãozinho do Porã. Mereceu, pobre Porãzinho. Agora ele tá dando troco. Vai daí, meu compadre. Certo dia, o nego velho entrou muito afoito na delegacia. E falou: delegado! Fala, ô homem de Deus. Hoje de tarde, um estranho entrou na minha casa fazendo escarcelo, querido. Primeiro, começou com o meu cachorro, não poupou o pobre coitado e matou de vereda. Ai, ai, ai. Depois, direto na minha nega véia, matou sem pensar duas vezes pra me deixar mais desacostumado ainda. Matou minha filhinha de 4 anos de idade. Isso, cara! O delegado apavorado perguntou pro negócio, mas o senhor, ele não fez nada? É claro que fez, querido. Nisso o nego velho virou e mostrou um facão só com o cabo de fora das costas. Ai. Ele enfiou o facão aqui, doutor, nas minhas costas, querido. O delegado mais apavorado ainda perguntou assim: mas e não dói isso aí nas tuas costas, nego velho? Dói? Ah, tá louco, mano. Só quando eu dou uma risadinha, né, querido? Um abraço pro Igor e pro Renan de Bento Gonçalves. Ah, Igor! Abraço pro meu amigo Juninho de Bento. Valeu, Juninho. E aí, Porazinho? Vou numa piada velha aqui, velho. Piada velha do Porão! Apoio. Colírios Itaipu, pode pingar até no olho do seu cunhado. Ah, eu pinguei esse aí, lá no olho do meu cunhado mesmo, é bom. O nome da piada aqui é cuidado com a gripe, né? Acho que caiu bem pra mim, que eu tô há duas semanas com a gripe que não passa, rapaz. Tu te vacinou, Porazinho, contra a gripe? Não, eu não vacinei, tu não tava ouvindo o programa realmente semana passada. Não tava. Porque com febre não pode vacinar, né? Acabei não vacinando. Quando eu fui vacinar, tava a fila muito grande, acabei não vacinando. Vem, né? Pô, grande abraço pro pessoal da clínica Vacine. Segunda. Que tá sempre ouvindo aí o Pretinho Básico e Atlântida. Acha que eu venho e venho daí? Não, vem. É que tem dias que eu venho e não venho. É, eu tô com a cabeça em outro lugar, né, cara? Mas por que, Porazinho? Tu não consegue vir e vir? Geralmente eu venho e venho. Não, geralmente tu vem e não vem. Não. Às vezes ele tá com a cabeça em outro lugar. Vai daí, por exemplo. Mas aí o sujeito, voltando de uma viagem de negócios, entra no táxi no aeroporto. Enquanto se dirige pra casa, ele pergunta ao taxista se ele topa ser testemunha, pois suspeita que sua esposa está tendo um caso e pretende flagrá-la no ato. O motorista concorda e, ao chegarem silenciosamente em casa, sobem pé ante pé ao quarto, o marido acende as luzes, arranca o cobertor e lá está a esposa dele na cama com outro cara. É verdade, né, Marcelo? É verdade, estava com outro cara, Marcelo. É verdade, sem vergonha. O marido coloca a arma na cabeça do homem nu e a esposa grita: não faça isso! Não faça isso! Este homem tem sido muito generoso, meu amor. Eu menti pra você quando disse que herdei dinheiro. Foi ele quem pagou o BMW que eu comprei pra você. Ele pagou também o nosso iate novo. Uma mulher que dá uma BMW pra um cara, velho. Tem que respeitar. Pode desconfiar. Era um amante que deu. Sim, pois é. E aí foi ele quem comprou e mantém a nossa casa em Angra dos Reis e comprou também o título do Yacht Tênis Clube. Meu querido. Marido pega, abaixa a arma, olha pro taxista, vem cá, tio, o que tu faria? Olha, eu cobriria logo com o cobertor antes que esse louco pegue uma gripe. O William Maglione, assistente comercial, mandou este. Mandou o telefone também, será que eu mando? Não. Então tá, valeu, William. Antes dos classificados, uma do Josias aqui. Recém-chegado na cidade, um comerciante chega no hotel do Josias e solicita um quarto. E Josias vai até ali o quadro das chaves, pega a chave de um quarto vazio. Enquanto isso, o comerciante dá uma olhada pro lado do balcão, vê um cachorro ali, guaipeca, um cara de sonolento, os olhos fundos, uma preguiça pra respirar, o cachorro um guaipeca, pobre coitado. O comerciante, muito atencioso, simpatiza com o pobre do bicho e pergunta: o seu cachorro morde? Não morde nada, esse vagabundo guaipeca, porque não olha pra nenhuma. O comerciante vai lá, coloca a mão na cabeça pra fazer um carinho, e o cachorro tira um pedaço da mão do cara. Mas o senhor me falou que o seu cachorro não mordia, meu senhor. O senhor tinha que ter me dito que ele morde. Não, mas esse aí não é o meu cachorro. O meu não morde, esse morde. Se o senhor tivesse me perguntado se esse mordia, eu dizia: esse morde, cuidado com esse cachorro. O meu não morde. Manda aí um fia da pupa, meu irmão, Zé Gonçalves, e velha! Tamo aí, velha! Pra minha mãe, mandou aqui o Luiz Fernando Gonçalves. Olha. E agora vamos aos classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Ô, Amarelo, segue bombando aí os classificados, é muito, mesmo? Cara. Pô, muito, beleza. Bomba muito, cara. Muito. Tá vendendo muito. Muito, que beleza. Também tem os deles. Então vamos lá. Vamos faturar. Olá, PBs, gostaria de vender o meu carrinho. É um Chevette. Olha. O cara tá vendendo o seu Chevette ano 92. Cara, eu aprendi a dirigir num desse aí. Em ótimo estado de conservação, com rodas novas, pintura feita há um ano, o carro é lindo. É lindo. Valor R$5.000 na cheveteira. Interessados, falar com o Bruno no e-mail. Eu sou um chevette velho. @hotmail.com. Malandro, hein? Eu sou um chevette com um T só. Um chevette velho. @hotmail.com, mandou aqui o Bruno Ferreira, valeu, PBs. O Ferreirinha. Não, o Ferreirinha, isso aí. E aí, galera do Pretinho, tô mandando este e-mail para os classificados porque eu não estou conseguindo vender meu aquário. Vamos ver se vocês dão sorte pra mim. É um aquário de 200. É uma piscina, praticamente. Um aquário de 280 litros. 1 metro de comprimento, 70 centímetros de altura. Nossa, e 40 de largura. Nossa, creio. Com frigobar e quadra de tênis. Vidros de 8 milímetros, bomba submersa. Ah, legal. Termostato com aquecimento. Legal, tem uma bomba submersa. Até acho que vai ser legal comprar isso aí, Magnus. Termostato com aquecedor, placas de filtro em todo o fundo, pedras de rio, aproximadamente 35 quilos de pedras de rio. Olha, que legal, tá cheio demais, da pedra. Bom pra carregar esse aquário. Papel de fundo, tampão com suporte de lâmpada, lâmpada fluorescente específica para o aquário, que realça a cor dos peixes. Barbada, R$450. Eu te dou 450 pra não ficar com o aquário. É um saco um aquário, rapaz. É. Vamos combinar. É. Tem que dar comida pros bichos. Aliás, bicho é um saco. Tô de saco cheio de bicho. Que tamanho tem esse aquário aí? É, R$480, R$450. Deve ter um de comprimento por 70 de altura e 40 de largura. Isso sem o show dos golfinhos, né? Isso. Sem a orca. Tá sem a orca ainda, vem sem a orca. É um metro de altura, pensa bem, um metro de altura, isso aqui, ó. Metro de altura, tá? Metro de altura, e aí tem, aliás, de comprimento, um metro de comprimento é isso aqui. Tá. Aí tem 70 de altura, que é isso aqui. Vai, isso é um baú, cara. Cara, é um troço grande. É pra quem tem restaurante de comida japonesa. Mas eu dei um aquário desses alguns dias atrás, desse tamanho. Desse tamanho? É mesmo, perdeu 450 pila. Ah, nem sei. É que o Pi é desapegado. É, né? Pi é desapegado, é o cara altruísta. Aquário é legal, mas tem tempo de duração, né? Normalmente é uma febre, assim. Tu fica com uns 2-3 anos cachorro com aquário, depois tu não aguenta mais. Geralmente é um período, assim, período que vai de 1981 a 1989, né? Os anos 80, entendeu? Acabou. Normalmente é isso aí. E quando aquela febre de um peixe chamado Wanda, assim, né? Vamos faturar! Vamos, manda aí, Almir. Tu mandou o contato do cara aí do aquário. Perdão, o contato. Boa, Porazinho, tá ligado, hein, Porazinho? Contato do cara do aquário. FL Dutra, não, FL ponto Dutra. Ponto Dutra. Tipo Fábio Lopes, tá? É Fábio Lopes, as iniciais, FL.Dutra@terra.com.br. O Fábio Lopes é de Osório e São Leopoldo, ele bota aqui. Osório e São Leopoldo. fica fazendo esse tá trajeto. A internet alcança nos dois. Pega nos dois, tá pegando nos dois. Dá pra ver pelos pingos d'água entre Osório e coisa. Ele carregando aquele aquário. É verdade, vamos faturar, vamos ganhar dinheiro. Aí, vamos vender seu produto? Manda aqui, pô, desclassificado do Almir. Tá chegando o quê? Festa junina. Tá chegando festa junina. Sua festa vai ser um estouro. Tô aqui vendendo, Leonardo Aires tá vendendo um conjunto de fogo de artifício, 7 banana, dinamite, nitroglicerina, C4, bomba de fusão nuclear e leve inteiramente grátis 50 metros de detonador. Leonardo Aires, 50 metros tá tranquilo pra detonar a bomba, né? Tá tranquilo. Tá bom, suficiente. É. Pode fazer sua festa junina. Bota um capacete. Faturar, né? Isso aí, galera. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, aliás, ao vivo para todo mundo, pela grande rede mundial dos computadores. Que beleza, hein? A grande rede mundial de computadores. HCTP. É muito antigo isso, né, cara? Pega o seu monitor, né, o seu Winchester. Quanto tem de Winchester, cara? Você que está aí navegando, né, gente? Surfando. Você que está surfando. 250 mega de Winchester. Cara, hoje, a partir das 2 da tarde agora, o Steve Jobs deve lançar o novo iPhone. O novo iPhone, que vem com câmera frontal pra videochamada e vem com uma melhor resolução da tela e um pouquinho mais rápido. Aliás, não percam no blog do Pretinho o diálogo entre Steve Jobs e o Bill Gates quando eles eram pobres. Exatamente. Diz que o Steve Jobs pergunta pro Bill Gates: Bill, você lembra quando éramos pobres? E o Bill: não. Eu também não. Pretinho Básico tá no ar com a nova skin, o cervejão Se Beber Não Dirija. Sorte é presentear o seu amor com celular com TV por apenas R$499 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Antes de lançar aqui pro doutor Alceu, uma rápida retificação. Só aqui. Cazuza, querido Cazuza, né, doutor Meira? Faleceu daqui a um mês, na verdade, cara. Ele morreu no dia 7 de julho. Ele morreu há 19 anos e 11 meses, né? No isso mesmo, cara. Ele já tá meio mal nessa época. Que ele morreu em 7 de julho. É, julho, isso mesmo. E não junho. Isso mesmo. Isso. Uma barrigada... Desculpa, pessoal. Obrigado, Almir, mais uma vez. Eu trabalho lá na redação, lá. Obrigado. Falei. Matou todo mundo, o Almir. Tá bom, doutor Alceu, vamos trabalhar, doutor Alceu. Hoje nós vamos ter uma participação já direto ao vivo da África do Sul de Pedro Ernesto Denardin, o narrador número 1 do sul do Brasil. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Vamos ver, doutor Alceu. E o Brasileirão, doutor Peter, Deus o livre, o Avaí perdeu, o Grêmio perdeu e o Inter empatou. É verdade, o Inter perdeu de perder, né? O Inter perdeu de perder. O Avaí tomou 3-0 do Fluminense. E o Grêmio tá dando nojo já de ver os joguinhos do Grêmio, né? É porque os caras vão lá e eles criam as jogadas. Eles criam, mas não fazem o gol. Aí vai lá o outro time e faz o gol. Querido, porra, é importante, né? Boa tarde, queridos. O Palmeiras dá uma bosta lá, né, doutor? Ao contrário, não é? Do que estão aí dizendo, né? Por parte da empresa e da torcida. É muito ruim aquele Robson, né? Robson. Não, o pior é o William, né, cara? Robert o William, Paulo. Pelo amor de Deus, o William não pode jogar no Grêmio, doutor Meira. O planejamento está sendo bem executado dentro de campo, né? O planejado. E o Vitor, hein? Vitor acabou, Vitor, né? Na Série B, doutor Meira. Na Série B, o Figueirense ganhou, doutor Meira. Aí planejou ganhar. Já tá em quinto na Série B, é o primeiro a não ser classificado. Mas aí o cara, onde vai ficar? O cara olhando no jogo São Paulo e Grêmio, aí tu olha pro banco do São Paulo, tem um Jorge Wagner para o lateral esquerdo reserva, tem o Marcelinho Paraíba, atacante de reserva. Querido, aí o Grêmio não tem nenhum lateral titular, o Grêmio, aí o reserva é o William e Robertson. O banco não joga, não é? O planejamento é o banco ter o banco. Vocês viram o Morumbi vazio, né? Vazio, Morumbi. Tava todo mundo na parada gay, né, doutor? Exatamente. E o Brasil tá jogando pra Tanzânia agora, doutor. É difícil a seleção da Tanzânia. Então, sabe quem nasceu na Tanzânia, Leila? Adoro, cantor maravilhoso. Ótimo, Mercury, é verdade. Tá treta, vamos pra África, doutor. Vamos pra Pepe. África, vamos pra África. Vamos fazer aqui o primeiro contato oficial e ao vivo com nossos correspondentes na África do Sul, no país da Copa. É ninguém mais, ninguém menos que Pedro Ernesto Denardin que vai falar com a gente neste momento. Alô, doutor Pedro. Alô, câmbio, alô, câmbio, alô, câmbio. Opa, só, e aí, só na esquerda, só tá nas esquerdas aqui. Testa o lado direito agora. Vamos ver, alô, câmbio. Tá, direito, o outro lado agora. Tá perfeito. Esquerdo, esquerdo, esquerdo. O próximo. Agora os dois, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, esquerdo. É, doutor Pedro Ernesto. Tudo bem, Pedro Ernesto? Como é descobri... que tá a vida aí? Ah, não sei, não sei de nada aqui. Eu só sei dizer o seguinte, descobri quem é o pretinho básico da África do Sul. Quem é, Pedro Ernesto? Jacob Zuma, o presidente. Ah, esse merece uma salva de palmas. Esse merece. Não, esse é o pretão básico. Calma aí, ele merece porque ele tem quatro, cinco esposas e tomou uma guampa de uma delas, né, Pedro Ernesto? Exatamente, exatamente. É corno. Corninho. E a primeira o corno atitude... mais famoso da África do Sul, velho, tá? A primeira atitude, Pedro Ernesto, caso tu estivesses no lugar do nosso querido presidente da África do Sul, seria qual a tua primeira atitude? Eu acho que, nesse caso, relaxa e goza, né? É, deixa assim, tira o cartão de crédito dela no máximo. Assim porque, porque não convém fazer um crime, né? Mas não é tão ruim assim. Até porque não é... Não. É, tem quatro mulheres, Pedro. Sim. De quatro, uma ter botado guampa não é tão ruim assim. É. O problema é o efeito... 75%. O problema é o efeito cascata, né, Pedro? Descobriu uma, agora vai começar a descobrir das outras. Aí sabe como é que é, né? Não, o problema é no Brasil, assim, cara. Tem uma só e toma uma guampa. Aí é 100% corno. Aí é brabo. Aí é brabo. Aí não dá. Mas a gente tá fazendo uma campanha aqui no Pretinho, Pedro Ernesto. Tem gol, doutor Pedro. Opa, tem gol, doutor Alceu? De quem? Gol. Gol do Brasil, doutor Pedro. O Kaká fez o quarto. Ele é de mal. Mas Pedro, Pedro Ernesto, é demais. A gente está fazendo uma campanha aberta aqui no Pretinho Básico, especialmente porque nós sabemos que os nossos chefes, todos aí na África neste momento, estão nos ouvindo. Nós estamos aqui abrindo a campanha Pedro Ernesto Denardin, estrela móvel do Pretinho Básico. O que tu acha, Pedrão? Eu acho que tu tem que vir acompanhar de um grande salário. E para tanto, alô, doutor Geraldo Sicossi. Não, mas o sobrenome dele, de geral, não é Sicossi. E olha aqui, ó, é tão diferenciada a transmissão e a cobertura do Pretinho na Copa que o Pedro tá na África, mas nós informamos ele que o Brasil fez um gol. É verdade. Entendeu? Isso aí é totalmente diferente. Impressionante. Claro, rapaz. É impressionante. Tá bom, Pedro. Mas fora aí, essa traição aí do nosso presidente, que é 25% corno, né? Sim. Enquanto que no Brasil, o corno é 100% corno. Essa é uma vantagem da África do Sul em relação ao cidadão brasileiro. Não sei se vocês concordam comigo. Tem que rever as leis, né, Pedro? Tem que rever as leis aqui do país, né? Especialmente a da monogamia, A monotonia. Tem que voltar a dizer pra essa mulherada aí que nós precisamos ter quatro também, que se alguma quiser escapar, a gente fica com três, né? Olha, o presidente da África, ele tá mais próximo da felicidade nos dois sentidos, por ter quatro mulheres e por ser corno apenas 25%. É verdade. É, boa. É verdade. Claro. Pedro, tem que cantar Morocha pra eles aí, Pedro. É, pode ser, né? Aí diz pra ela, diz pra ele cantar pra nega véia dele. Não vem, Morocha, não vem. Mas o Pedro Ernesto, deixa eu te dizer o seguinte, a gente tem que dar andamento aqui no Pretinho. Eu vou te dizer que a linha da Atlântida com a África do Sul tá sempre aberta. Tu é prioridade, tu e todos os nossos colegas aí que estão cobrindo a Copa do Mundo neste momento pré-Copa. Aproveitando enquanto o Potter não vem, que depois ele vem e não deixou falar, né? Não, mas não tem problema, é tudo com a gente, é tudo nosso aí, da África pra cá, vocês são prioridade a qualquer momento na programação da Atlântida, a gente só dá a gente só abre o canal aqui e já estamos direto com vocês aqui, tá falado, querido? Tô dentro. Tá dentro, tá muito dentro. Obrigado. Posso entrar em ti todos os dias, então? Pode entrar aqui com a gente todos os dias e dá uma coçadinha aí, fala com os doutores César, doutor Marcelo, doutor Geraldo, fala aí pra bancar nessa tua vida pro Pretinho aí, é um pedido nosso. Aperta os magnatas. Vamos lá. Tá bom, querido? Vamos lá. Muito obrigado pela tua brilhante participação. Grande abraço. Pedro Ernesto Denardin é demais. Posso deixar aberto então o canal aqui pra eles. Se eles falar bobagem, vai pro ar. Não tem problema. Tá daí, Porazinho. Olha, gente, você sabe que o Dia dos Namorados tá chegando, né? Ai, ai, grande abraço, Porã. Obviamente, vocês não compraram um presentinho pras senhoras de claro vocês. Que não, né? Pras namoradas, eu pras sou brasileiro e não disse isso. Enfim, pra aquela ficante. Então, vou dar uma barbada aqui. Já comprou, Marquinhos? Pra ficante, já comprou? Pra ficante, né? Pras duas. Comprou pras duas, já. Não. Aqui, cara, na hora... Vou dar uma dica pra na hora que tu for escolher o presente. Pessoal, o Porã vai dar dica. Exatamente. Na hora de escolher um presente para o seu amado ou sua amada, o negócio é se inspirar em outra paixão. Já tá meio cansado daquela paixão, né? O teu namorado, tua namorada. Então te inspira na outra paixão que tu nunca fez, que é o teu time, cara! Porãozinho! Pois é, a futebol... O momento não é bom, né? A futebol eyewear tem óculos de sol da dupla Grenal, são show de bola. Eu ganhei o meu. É bonitaço, cara, bonitaço, cheios de estilo, tem as fotinhas minhas e do Potter ali no blog do Pretinho, né? Pra galera conferir. Você pode faturar dois óculos na faixa, é a promoção Dia dos Namorados Futebol Eyewear. É só mandar um e-mail pra promo@atlantida.com.br respondendo se a final do campeonato fosse no Dia dos Namorados, você teria olhos para o seu time ou para o seu amor? Ai, mas pra que fazer isso com a pessoa? Para o seu time ou para o seu amor e por quê? Então tem que colocar ali a foto do seu amor com o óculos. Boa! Também pode ser. Quer mudar agora? Pode ser. Os caras do planejamento Pois é. Então se liga aí, ó, porque a melhor resposta vai ser lida no ar no programa Barracão da Cidade do Ganhador no dia 10 de junho. Boa. E vai estar disponível na seção de promoções do site da Atlântida. Quer saber mais? Confere lá no blog do Pretinho, tem a foto, né, minha do Potter lá usando os óculos, até o pessoal tá os dizendo. Os modelos da os linha. Os modelos, exatamente, o pessoal perguntando se nós somos irmãos. Eu vi e gostei. Né, quase gostei. Isso, né, alguns gostei dizem muito. Que é a evolução da espécie. Depois que eu acabei, depois que eu limpei os olhos das lágrimas, eu gostei. Então aproveita também e vai lá no site www.futeboleyewear.com. Tá bom. Vale, futebol é assim, é FOOTBALLEYE, entendeu? Futebol, em inglês, wear. E a gente wear. Vê que o óculos é bonito, mas a pessoa fica bonita. Exatamente. É, o wear é com W, né, Maurício, no caso. É igual o confere futebol lá, do Grêmio, né? Exatamente, futebol. Igual o futebol do Grêmio, confere lá no site. Boa. Que você vai mostrar a paixão pelo seu clube com estilo. Tá bom. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Quero dar um toque aqui pra rapaziada que curte lutas. Tem o blog do meu amigo Caju Freitas no cliquerbs.com.br/nomundodaslutas. O cara tem uma entrevista exclusiva com o Paulo Thiago, que é o representante do Brasil nas lutas principais do UFC 115. Adoro. Paulinho, Thiago? Sábado que vem. Então dá uma olhada lá, você que curte luta. O site do meu amigo, o blog do meu amigo Caju Freitas. Nosso amigo Caju Freitas. Caju, tá afim de dar uma rolada no tatame com o Caju, não? Quero comer um cajuzinho. Agora. Então tá maravilhoso. Ainda sobre esporte, vai o Tanaka tirou o Drogba da Copa, né? Não, e nos últimos três, não tirou ainda, Vai jogar contra o Brasil. Nos últimos três amistosos do Japão, o Tanaka, o Túlio Tanaka, brasileiro naturalizado japonês, já teve a proeza de fazer 2 gols contra e machucar o Drogba. É um Tanaka. Então tem aqui os sempre Tanaka. Tem um japonês Facts. Atrapalhado, né? Na Fórmula 1 tinha o. Como era o nome dele? O Nakamura, né? É, Toshiro Nakamura, não era? Assim. Acho que era. Mas enfim, talvez não seja. Não, Nakajima não é. Satoru Nakajima. Isso aí. Túlio Tanaka se naturalizou japonês porque a FIFA o obrigou a jogar ao lado de Felipe Melo na seleção. O amor não é aquilo que faz você ficar com dor de cotovelo. O amor é outra coisa, o nome disso é Túlio Tanaka. Túlio Tanaka fez Chuck Norris dançar o Rebolation. Certa vez, Túlio Tanaka e Super-Homem disputaram uma bola no sul do país, nascia assim as Cataratas do Iguaçu. Túlio Tanaka já quebrou a perna de um adversário em 3 lugares e o jogo era de xadrez. Manda um abre teu olho, Magnata, abre pro Dunga. Abre teu olho aí, Magnata. E boa noite. Boa noite. Mandado pelo José Wilker. Boa noite. Pra galera da Educação Física Noturna da Unisul Palhoça. Boa. Deixa eu mandar um abraço pra todo mundo que organizou a festa da cerveja, que aconteceu o Encontro Nacional da Cerveja Artesanal. Aconteceu em Porto Alegre, ano que vem acontece em Florianópolis ou Blumenau, vai ser em Santa Catarina. Ou numa outra cidade. Não, vai ser numa dessas duas cidades e é um encontro, assim, absurdamente fenomenal, que prioriza o cara que faz cerveja em casa, que não tá debaixo de uma grande marca, que cultiva essa cultura de estar produzindo cerveja em casa. O Almir tá fazendo agora, mais né, Almir? Mais de 50 cervejas artesanais, inclusive a Eisenbach, que é distribuída pela Nova Skin e que comprou várias cervejas eu artesanais. Eu sempre confiei nele. Fez essa mão aí de incentivar a produção de cerveja artesanal. Por falar em festa, Marcos Pianges, dia 19. Só um abraço especial pro pessoal ainda? Que tá nos ouvindo e me mandou mensagem. Tu tá mensagem. Ganhando uma grana pra falar disso. Cara, da família Buscapé e da família da Montanha, que tá ouvindo lá em Florianópolis, que fez, na minha opinião, a melhor cerveja do evento. Pessoal da família da Montanha, né? Uma Dark Ale com 12% de teor alcoólico. Vocês todos perderam, viu? Tava demais. E por falar em festa, dia 19 de junho tem Balada do Pretinho em Porto Alegre, no Café Madrid. Pô, demais. Legal, hein? É demais. Tá bem, vamos rodar aí com o Everton Cunha, Mr. P, de pijama. Pode ser o Manuel? Poxa, mano. É porque vamos pegar a seleção de Portugal na primeira fase, hein? Né? Manuel casou com uma linda mulher e furioso voltou pra casa da mãe no dia seguinte. Mas Manuel, o que esteja fazendo aqui, meu Deus do céu? O Manuel respondeu, ora, pois, mãe, depois da festa de casamento, eu levei Maria para o motel, fui para a cama com ela, e estávamos nós ali, na hora de fazer amor, eu olho e descobri que ela era virgem. Ah, não! Ora, pois, uma virgem, mas quem diria, não é mesmo, meu caro filho? Como é que pode? É, mãe, e aí vendo isso, eu decidi vir embora e nunca mais olhar na cara daquela mulher. Ah, fizestes muito bem, meu filho. Fizestes muito bem. O que não serviu para os outros não serve para ti também. Mas a sogra, velho. Eu não entendi. Vamos contar de novo, então. Não precisa. Tá na hora da gente colocar aqui o nosso querido cabelo no espaguete. Do nosso talentosíssimo Duda Garbi, que hoje faz o Tcheco, meia do Corinthians, dar uma dançadinha aqui na Dança dos Famosos. Vamos ouvir aqui, então. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas com mais um Pretinho feito com carinho só para aqui. Você, não é com mesmo, Maurício Amaral? Uh-huh. No meio do bocejo do Maurício Amaral, olha que loucura. Zeca Camargo. Red Atlântida. Bocejou no ar, ouviu? Cabelo no espaguete. Bom, já falamos, né, que é o Tcheco, meia do Corinthians. Alô? Ô, Tcheco? Oi. Ô, Tcheco, meu, aqui é o Geis, tá lá. Ô, Geraldo Grêmio, meu, aqui de Porto Alegre, meu. E aí, cara, como é que você tá, beleza? Como é que tá, meu, beleza? Tô beleza, graças a Deus. Ô, meu, tô te ligando, meu, pra dizer assim, meu, o seguinte. Meu, tá na hora de tu voltar pro Grêmio, tá lá. Ô, meu, tu tá encostado aí, meu, no Corinthians, tá lá. Ô, meu, e o Grêmio tá, meu, é sem aca, meu, que não sabe o lugar, tá lá. Fala isso não, o Grêmio tá... O Grêmio tá se reabilitando aí, vai ser um dos favoritos aí no segundo turno, você vai ver. Ô, meu, os caras nem tão te usando aí, meu, por que tu não volta pra cá, Tcheco? Não tá me usando porque eu tô voltando de uma contusão aí semana passada, eu machuquei de novo no tornozelo, aí eu tô recuperando, mas eu tenho contrato aqui agora, tem que cumprir, né? Ô, meu, seguinte, meu, se tu vier pra cá, meu, na largada, ô, meu, não sei se tu deixou casa, se tá lá, meu, tu pode ficar na minha baia lá, meu, a gente fica direto, meu, picando papel, fazendo faixa, tá lá. Ô, meu, a Geral tem uma força muito grande, tá lá, e eu sou tri amigo do Meira, meu. Eu sei que a Geral tem uma força enorme lá. Então, meu. Aliás, a Geral fez uma festa bonita no jogo do Santos aí, hein. Gostou, meu? Ô, meu, fizemos uma faixa, tá lá. Ô, meu, levamos o bumbo, meu, a Geral, meu, tá apavorando, meu, nós estamos apavorando, tá lá. Eu ganhei o bumbo da Geral, tá lá no meu escritório em Curitiba. Não, meu, os gritos deram, meu. Ganhei? Não, eu não sabia que tinha ficado contigo aquela vez, meu. Aquilo lá pra mim é uma relíquia. Ô, então, meu, traz teu bumbo, tá lá, meu, a gente tá com medo, a gente pica os papéis, meu, faz mais faixa, tipo, Tcheco eterno, tá lá. Quando eu parar de jogar, vou pegar meu bumbo lá, vou agitar na Geral também, beleza? Ô, Tcheco, tá lá? Ô, meu, tu ainda vai voltar, meu, nós vamos ser campeão brasileiro, tá lá? Se Deus quiser. Ô, meu, tem a mínima chance de tu voltar, Tcheco? Esse ano não tem, vou terminar meu contrato aqui no Corinthians. Ô, meu, e qual é que é do Ronaldão, meu? Ô, meu, tenho menos traveco com ele, meu. Tem o quê? Tem menos desando com os traveco mesmo, meu. Ah, essa história eu não sei não, acredito que não, né, mas quando saiu aquilo lá na imprensa lá, ele tava parado, agora eu não sei, a gente nem conversa sobre isso, não. Mas tu não vai, né, meu? Tá tricolor, tá lá. Tricolor da zenha. Bah, meu, o Tcheco muda pra dela lá. Meu, o Tcheco só pega mulher, né, meu? Traveco só os corintianos, tá lá. Que isso, rapaz. Ô, Tcheco. Ô, meu, segundo, meu. Prazer, tá lá, meu. Tá falando contigo, meu. Prazer todo meu. Ô, meu, a segunda vez, Talado, que tu me dá moral, meu. Primeira vez tu nem lembra, Talado. Tu lembra, meu, a primeira vez que falou comigo, meu? Foi quando? Foi aquela vez que eu imitei o Paulo Santana pra ti. Quem tá falando aqui é o Duda. Esse é um trote do Pretinho Básico. Cabelo no espaguete. Cabelo no espaguete? Ah, não vem com essa resenha de novo, segunda vez. Sei que é segunda vez. A primeira te dei moral. A segunda tô dando continuidade, a parte 2. Tu tá ouvindo a gente aí em São Paulo ou não tá? Uma vez, duas vezes por semana dá pra escutar no computador, né? Eu não aguento quando o Pi imita o Meira, velho. É demais, puta, eu, me cago, né? Eu me cago nas calças, tanto que já faz fala do Meira lá. Falei, puta que foi igualzinho, cara. Fechado, meu. Um abraço. Valeu, abraço. Valeu, desculpa a brincadeira aí. Cara, demais, que o Tcheco, né, cara? Tchau. Que criatura o Tcheco, né, cara? É demais, Tcheco. Sensacional. Hoje à noite tem Sobis no Bola nas Costas, 8 da noite. Rafael Sobis hoje à noite no Bola nas Costas, na Atlântida. Vai estar bonito, então. Pô, obrigado à audiência do Sobis. O Sobis é um cara que também tá sempre ouvindo o Pretinho. Sempre ouvindo e adora a imitação do Meira também. É, nós. Sobis no meu conceito, assim. Show de bola, voltamos logo mais às 6 com o Pretinho Básico. Vem aí o Barracão na Atlântida.